mensageira dos anjos, com seu cabelo lilás, aperreava os demônios que habitam nas catedrais do meu peito. De menino, a deusa mãe da preguiça falava tão devagar, era o sussurro da brisa.